131-55, chame Recife, em 128-35. 128-35, para o 31-55. Quebra Recife, 128-35, alterna 125-1. 128-35-251, dá 3155. Tango Oeste, Papa Golf, controlando. Proceda. Estimado para pouso, quando possível. 2005. Gente. Autoriza a posição POSOP para o Bruno 097. Bruno 097, coordena com o centro Recife em 126.0, em caso de falha, 135.3. 260353, 1097. Controle Salvador San 3567, poderia voar direto em Lefa? Autorizada Lefa 3567. Direto Lefa, TAM 3567. Controle Salvador, Azul 3711, ideal de descida. Azul 3711, desça para 4.000 pés, canceladas as restrições de altitude e velocidade, ajuste no 014. 4.000 pés, no 014, canceladas as restrições de velocidade e altitude, o Azul 3711. Efetuando uma pequena desvio à esquerda proa 270, aproximadamente 15 milhas para retorno à proa de alerta. Gente, 3567. Salvador, 13567. Chama centro de Recife, 126 decimal 0, alterna 135 decimal 3. 271 está realizando desvio à direita por 12 milhas para evitar formações. Magnética 255. Zero de dias, o azul 279. Magnética 255. 279, desse manter nível de voo 090. 090, 279. Rádio 271, tráfego 12 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, está mantendo 075, destino Feira de Santana, Charlie 402, desse mantém nível de voo 090. 090, Rádio 271, sim, do tráfego, sim, que tiver condição de voar na folha de bomba, pô, vai reportar. Papagão, antes, Papagão, Golf, controle. Procura. Informações de tráfego 2 horas, 2,3 milhas, rumo oeste, no momento. Está cruzando 125, descendo até o nível de voo 090, é um Alfa Tango 72. Sim. RME 314, ponte 0190, está pronto para decolar. RME 314, linha de decolar, pista 090 graus, 129. A linha decola, 7-9, 3-0 descido então para 4.000 pés. 4.000 pés, 7-9. Decolou na 314, contato radar, saída Momo, nível 340. Momo 346, 314, vetoração para prosseguir na subida, curva esquerda na proa 360. Esquerda ou direita, senhora? Afirma direita, correção direita na proa 360. Direita 360, 6342. 314, tráfego na posição de 11 horas e 9 milhas, rumo sudoeste, cruzando 060, descendo para 4 mil pés, 1472. Ciente, fazer isso, está contrato lá na etiqueta. 27-9, desça para 2 mil pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 2 mil pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado, azul 27-9. China 314, tráfego superado, reassuma navegação, autorizado reassumir na proa de Nenim. Nenim, Salvador, é o TAN 3367, ponto zero, pronto. 3367, autorizado a área decolar, pista no zero, vento 120 graus, 120 graus, 1-0-0-0. Estabilizou o localizador, está visual com a pista, o azul 2719. Azul 2719, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 118, 95, boa. China 304, chama sempre Recife em 125, decimal 45. 2545, Recife 314. 71 no pouso autorizado, pista no 0, vento no 90 graus, 099. Sente livre pouso na 10, 2719. 3367, Decoloso 42, controle Salvador 1208. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu sou 367, transfere. 3367, 1208. Controle Salvador, boa tarde, o TAN 3367, transfere. TAN 3367, contato radar na decolagem, saída São Zuno, nível de voo 360. Ok, possibilidade de alguma prova mais à frente, Ana? Tambo? Autorizado, Leda. Muito obrigado, pro de Leda, TAN 3367. Salvador, 3190, transfere sem informação, Charlie. 3190, senhora identificação, autorizado Zorna para hoje, TAP, para interceptar a chegada do Mediona. Deixa para 4000 pés sem restrições, ajuste no 04-1014. Certificou 4000 pés na projetável no 04, na 3190. Patango, Oeste, Capapa Golf, controle. Prossiga. Para serviço de informações de voo e alerta, Centro Recife, ano 25.45. Recife, alerta, 2545, Golf. Você fecha o 1, salvo 45, libera a direita, 1219. Liberando pela direita, cola em 1219, é do 271. Controle o TAN 3367, à direita da rota magnética 230, aproximadamente 35 milhas. Gente, o TAN 3367. Centros 3007, chame Centro Recife em 128, decimal 35. 2835, Recife 3367, boa. Recife 3107, retorno estabilizado. 2000 pés, eu controle estabilizado e LS aqui saída 10, tá 3109. O nono 69, graças, boa tarde. Tchau. Chame 290, senhora, identificação, chegada Gomes Jona, desse mantém o nível de voo 050. Identificou 050, Gomes Jona, 6210. Boa tarde, voo o nono 69, São Vono, cruzado 1600. O nono 69, contato radar, saída São Vono, nível de voo 360. 360, voo o nono 69. Sarana 210, cruzado o Varna para o ITAP. ITAP 6210. Chame 290, desça para 3.000 pés, sem restrições de altitude, ajuste no 014. Ono 014, limite de restrições direto 3.000, chame 60, 6290. Falou, boa tarde, está 3894 com a Charlie, ele é 150. A senhora identificação, chegada Bomé Juno, desse mantém o nível de voo 050. 050, alguma possibilidade de voo ITAP? Reduzindo para 259, autorizado. 259, voo ITAP, então 3894. Boa tarde, boa noite, 69, 69. Boa noite, 69, SN identificação, chegada bom, se desse mantém o nível de voo 060. Chegada bom, 060, 869. Alô, fazer manual. Boa no 169, chame sempre Recife, no 28, decimal 35. 2835, boa no 169, grato, boa tarde. Boa noite, está 3190. Salvador, está 3190. 3190, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 109. Pistão no 10, está 3190. Chama 210, desce para 2010, autorizado LR, sector do pistão 0, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado, 6210. Chama 3894, desce para 3000, ajuste 1094. 3000, 1094, está liberada a restrição de 50 etapas? Sim, nativa. Valeu. 419, autorizado descida para 4.000 pés, registro 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, 1.89. Júlio, o número 69? Prossiga. Você confirmou a frequência do centro Recife? O número 69, centro Recife, 128, decimal 35. Alterna, 125, decimal 1. 2835, 25, 1, grato. Certo. Azul 6973, Aliane, mantém. 1-0. Aliane, mantém 1-0, 6973. Menor que os 3, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 089. Livre decolagem. 2-0, chama para o instalador em 118, decimal 95. 1895, 6210. Desde 894, desça para 2003, autorizado procedimento, reporta na final. 2000, para a final autorizada, está 3894. Nossa, 13 colou 04, 08, controle. 08, boa, azul, 69, 23. 3, cruza 1300. T973, contato radar na decolagem, saída Sanvo Uno, nível 320. Sanvo Uno 320, vazou 6976. É possível voar direto presente em Sanvo? Autorizado Leda. Autorizado Leda, azul 6976. Azul 973, após 2.300 horas na Praia de Leda. Ok, Leda da presente, azul 6976. Uno 166, senhora, identificação, chegada bom médio Uno, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 4. 4.000, confirme. Confirme. Confirme. Confirme. Negativo, ainda serra, bom, 166. Autoria, autoriza para o 220, para o azul 6973. Azul 973, confirme. Para 220. Preencha o livro de desvios, o azul 973. Ok, para 220, atualizar os desvios, o 6973. Isso mantém o nível de voo 050. 050, não. Gol no 620, mantém a posição. Mantém a posição no 620. Zero, mantém a posição? Afirmo. Confirmo. Afirmo, mantém a posição. Próximo. Tá, minha 210, solo 09, direita 219. Direita 219, minha 210. Azul 6973, desvios agora para 230. Entende o 6973 para 230, está livre de desvio, confirme por quantas milhas? É em torno de mais 20 milhas. Entende 6973. Pés Realizo o ajuste no momento 1-0-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reporta a FUILS. Pista 1-0-4, 2000, livre procedimento, reporta estável, voo 989. É a 963, vai voar Mótima, está presente. A 963 está autorizado, voa Mótima para efetuar o desvio. Mótima, minha 963. Romeu Golf e Torre. Tá acionado no Lumari, pronto para decolagem. Então, Romeu Golf, chame fora do solo. Fora do solo, até Romeu Golf. Fora do solo, 500 pés, proa, whisky. Então, Romeu Golf, fora do solo, Zuno 1, controle Salvador, 1208. 208, Golf. O nome é 20HL, manter, pistão no zero. Aline, mantém o nome 20. Estou 3894, falou Zuno 1, libera direito 219. 219, boa tarde. O Papa Romeu, até Romeu Golf, reporte 20 milhas fora de Salvador. Firme, 2-0 milhas fora de Salvador. Gente, reporte vertical de Lapa. Lapa centro de Salvador, assim, não vai ser 2-0 milhas. Gente, reporte vertical do bairro Lapa de Salvador. Ok. Meu nome é 2-0, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 9, 0 grau, 07 mar. Autorizado a decolagem, gol 1620, tá? 1-0. Visando 869. 869, tráfego à direita, posição de 10 horas, confirmando à esquerda, posição de 11 horas, 5 milhas, como whisky, com. Robson 44, 500 pés, não interfere na aproximação. 7-8-9. Mantém 3 pontos, 1-8-9. 1-8-6-9. Chame torre, 1-8-9-5. Confirme totalmente. Fui elétrico. Afirmativo, sim, estabilizado, 1-8-9. Azul 6973, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 1.25.1. É, confirme, 128.3, alternando 1.25.1. 1.28.35, alterna 1.25.1, azul 6973. 1.28.35, 1.25.1. Afirmo, 1.28.35, alterna 1.25.1. Controle Salvador, gol no 620, decolando a 50, boa. Gente, então, 1-2-2-3-5 e alternada 1-2-5-1, azul 6-9-6-3, obrigado. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba a via, sai da Puca para nível de voo 370. Puca 370, gente. É um desvio à direita devido à chuva na nossa rota, gol. Gente, gol no 620. 050, gol 1166. Gol 1166, autorizado 2000 pés, ajuste do altímetro no 0.4, reposto estabilizado, final do procedimento LS-X-ray. 2014, reportaremos no 1166. Direito 219. Direito 219, agradece, pode ser, mano. 0 milhas, Robson 44, mantendo 500 pés, rumo sudoeste. Nascente, gol no 166. Controle. Nossa, como é que é com o controle? Mike Echo, contato radar 5 milhas nordeste, posição Conte, aciona identificação. Oscar Mike Echo autorizado, confirma o nível que mantém. Como é que é controlar direto pelo? Como é que eu confirmo a intenção de pouso no 0 ou no 7? Utilizado no LS, gol 1166. Gol 1166, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salve Oscar Mike Echo, na escuta. Oscar Mike Echo, na escuta. Salvador, o gol no 1166, tá agora 1.5 milhas para o Índia Serra. Gol no 1166, boa tarde, tráfego avistado, que legal no 0 no 4. Confirme por gentileza, avistando, tem baixo travado, senhor? Baixo travado. Nuno 66, pouso autorizado, pista 10, vento agora de 200 graus com 05 nós. Livre pouso 90, gol 1166. 40, gol 1166. Chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2085, 1620. Bom, 1166, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Como é que me escuta? Meia no solo 23, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121.9. Direito 219, obrigado. É, o hotel como eu vou ficar ligando o bairro da Lapa, o sobrevoo agora vai ser por Furunga. Meu voo eficiente, confirma a altitude que mantém? Agora que desperta. Através externo chama a torre, 198.95. Chamar a torre, eu posso pegar, não dá uma louca.